Fala galera de Sete Lagoas e região, tudo bem? Estou aqui hoje para passar informações de primeira mão, né? Onde eu aqui, Nelson Monstrinho, do lado de cá e vocês do lado de lá na escuta. Oferecimento Sete Lagoas RM BH. A novidade são Sete Lagoas tem uma equipe formada pela equipe do Bosque, que está em São Paulo, está em São Vicente, litoral de São Paulo, disputando um campeonato feminino, onde é novidade em Sete Lagoas. Me parece que é o primeiro time feminino a disputar um campeonato fora do estado de Minas Gerais, principalmente fora de Sete Lagoas, né? Tá lá um belo trabalho com o Luciano, né? Vem treinando essa galera do futebol feminino aí há bem tempo e cada dia aperfeiçoando, né? Elas são guerreiras e posso treinar o ano inteiro e hoje tá lá no interior, né? No litoral de São Paulo, quer dizer, e fazendo um belo trabalho. As meninas que passam para outra fase, agora é semifinal, né? Se ganhar, vai para final. E um belo trabalho, né? Luciano, Henrique e também tá lá o Carlinho, né? Essa galera aí toda empenhada no trabalho sério, um trabalho que vem desenvolvido aí pelo Luciano, que é treinador do América há quase 20 anos ou mais, se eu não me engano. E o Luciano tem dedicado muito no futebol feminino, onde hoje tem garotas aí que praticamente, né, são destaque da equipe, né? E tá tendo agora a oportunidade de disputar o primeiro campeonato. Frisando, a equipe do Bosque, né? Feminino está na semifinal lá em São Paulo. Parabéns, Luciano, parabéns, Henrique, parabéns, Carlinhos, parabéns todas as garotas que estão aí participando desse campeonato aí em São Paulo. Aqui de Sete Lagoas, as informações vai chegando, a gente vai tá aqui na torcida, né? Para que o time do Bosque, né, possa chegar à final e quem sabe buscar o caneco ser campeão. Estamos aqui na torcida também do Bosque Feminino, onde é novidade. Desde quando eu mudei para cá, primeira vez que eu vejo, mudei para cá em 90, né, em 1990, a primeira vez que eu vejo uma equipe feminina aqui de Sete Lagoas, representando Sete Lagoas em outro estado, né, e fazendo bonito. É isso aí, belo trabalho, isso é o fruto que elas estão colhendo, né, eles todos, né, e eu tenho certeza que essa equipe aí vai longe e vai ter história aí para contar muito tempos aí, muitos anos, se Deus quiser. Um abraço a todos aí que está aí, o Luciano, Henrique, Carlinhos e a galera aí, a garotada, as meninadas, as galera aí, as moças aí que estão aí, né, disputando esse campeonato aí. Boa sorte, desejo muita sorte, que Deus abençoe vocês todas, né, e pode ter certeza, com a garra que vocês têm, vocês vão chegar muito longe e vão ter história para contar. Fico por aqui no Rádio Sete Lagoas RMBH. Fica aí as informações de hoje e todos com Deus, né? E um abraço do Nelson Monstrinho. Tchau, tchau, Brasil!